bunda. Mostra o que tu tem, joga essa bunda pra cá. Tu vai bem, prazer meu bem. O fama que lançou pras bandidas dançar. Chega com o jeitinho de rebolar, usando a abundância pra hipnotizar. Assim não dá, assim não dá. Bota o que tu tem, joga essa bunda pra cá. Tu vai e vem, fazer meu bem. O fama que lançou pras bandidas dançar. Vai no colo do pai, vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai subindo no colo do pai, vai descendo, vai, vai descendo no colo do pai, vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai subindo no colo do pai. Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão. Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão. Vai, vai, vai, vai, vai no colo do pai, vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai subindo no colo do pai, vai descendo, vai, vai descendo, vai, vai descendo no colo do pai, vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai subindo no colo do pai. Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão. Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão. Boca vai até o chão.